A Floresta Encantada, domingo às 22 e quarta-feira a partir das 11 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico e do rock progressivo na antena da rádio SBSR. E começámos com Billy Nichols e com um dos temas de um dos discos esquecidos da era psicadélica, o álbum Would You Believe, o disco de estreia do compositor Billy Nichols. Escutámos a faixa London Social Degree para Billy Nichols, para um álbum que foi de certa forma uma espécie de resposta da editora Immediate ao álbum Pet Sounds, mas por falta de dinheiro, de financiamento, este disco foi editado com apenas 100 cópias e foram cópias promocionais e acabou por ficar esquecido nos cofres da editora. Só muito mais tarde é que chegou a sair e tornou-se numa das referências do rock psicadélico, de um rock mais barroco a sair do Reino Unido em finais dos anos 60. O álbum é de 1968, este disco emblemático de Billy Nichols. Seguimos agora com os Small Faces, uma banda que transitou da fase mod para uma fase mais psicadélica e evoluir mesmo para outro grupo com um nome diferente, os Faces, quando contou com a voz de Rod Stewart e Ronnie Wood na guitarra. Mas vamos ouvir uma das faixas mais famosas dos Small Faces, o single Teen Soldier, de 1968. São os Small Faces agora na Floresta Encantada. A dream passing by in the sky. Yeah. A Floresta Encantada, primeiro com os Small Faces, em finais dos anos 60, na evolução de uma banda mais ligada a um som R&B e mod para um som mais psicadélico. Escutámos o tema Teen Soldier lá atrás e, entretanto, ficámos com o Status Quo, um dos temas mais importantes da fase psicadélica desta banda britânica, o tema Pictures of Matchstick Men, para o registro Picturesque Matchstickable Mass from the Status Quo, editado em 1968, mesmo início de carreira do Status Quo, antes da banda evoluir para um rock mais hard, mais clássico e também com uma boa dose de azeite. Seguimos agora com uma das faixas mais paisagísticas, e isto é dizer muito, por parte de Black Sabbath. Viagem até 1970, até ao segundo disco de Black Sabbath, Paranoid, e vamos ouvir uma faixa marcante desse registro e um tema muito lento e calmo. Chama-se Planet Caravan, a banda Black Sabbath, agora na Floresta Encantada. Like eyes, the black night sky. space of the birds stays as the summer midnight passes, and the rosy dawn is fingering the eastern sky. Enjoy the day, and the dew on the spider's web, and the dappled light under oak and ash. What if the ocean swell and the seaweed shore and the widespread gull, the limpid shell, the thin heady air of the mountain peak and the stream that swells to a river spate and a garden walled with the scent of thyme and the furrowed field where the foxes lie. Sad sweet echoes of another time, and the scents and sounds of a childhood gone. Stay, said the bird, oh stay. This is the scale for your leaping dream. Here is your life and your resting place. When the wood fell quiet and into the sky, a new bird rose with a plume of fire. Primeiro na Floresta Encantada, a banda de Ozzy Osbourne, os Black Sabbath, no segundo disco Paranoid, de 1970. Escutámos uma das faixas mais calmas até no percurso de Black Sabbath, Planet Caravan, com texturas psicadélicas ou alguns sons de percussão mais místicos no tema lá atrás na Floresta Encantada. Entretanto, ficámos com os Flaming Youth, com o tema Guide Me Orion. Os Flaming Youth têm uma história interessante, são uma banda que ficou conhecida, é hoje conhecida por ter sido uma das bandas que revelou ao mundo o talento de Phil Collins como baterista. A banda nasce quando John Walker, dos Walker Brothers, estava a fazer uma tour em nome próprio por Inglaterra, e a banda que o acompanhava tinha, por exemplo, Phil Collins na bateria. No final dessa digressão, os músicos que acompanhavam John Walker decidiram formar uma banda. Primeiro chamaram-se Hickory, gravaram um single, Green Light The Key. Depois, mais tarde, mudaram de nome, precisamente para Flaming Youth. Gravaram um disco Arc 2 em 1969, editado nesse ano de 1969. O álbum acabou por ter ótimas críticas, mas foi um flop comercial e a banda acabou por terminar em 1970. Logo depois, dois elementos dos Flaming Youth fizeram audições para os Genesis, e aí sim acabou Phil Collins por ficar como baterista na banda de Peter Gabriel. Escutámos então um tema dos Flaming Youth com Phil Collins Collins na bateria, uma pequena pérola psicadélica, Guide Me Orion. E precisamente por falarmos dos Genesis, porque não irmos agora da Land Lies Down on Broadway para ouvirmos The Cage? São os Genesis agora na Floresta Encantada. I got sunshine in my stomach, like I just rocked my baby to sleep. I got sunshine in my stomach, but I can't keep me from creeping sleep. Sleep deep in the deep. O regresso a 1974 ao sexto disco dos Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway, álbum duplo e o último a contar com a voz de Peter Gabriel. Escutámos um dos temas essenciais desse registro, The Cage. Regressamos agora até à pop mais psicadélica dos anos 60. Estes são os Yardbirds, Over, Under, Sideways, Down, para ouvir agora na Floresta Encantada. Leave by my side. I'm gonna keep on walking. walking, I keep on walking. Gotta get away from you, 'cause I've got to. Últimos minutos na Floresta Encantada no ano de 1966, primeiro com os Yardbirds, com uma das faixas do registro Roger the Engineer de 1966 e o único disco dos Yardbirds a contar em todas as faixas com a guitarra de Jeff Beck. Escutámos o single Over, Under, Sideways, Down. Entretanto, e foi a ligação quase instantânea, a ligação para Robert Plant, a voz de Led Zeppelin, mas em início de carreira e num tema até mais soul, escutámos a faixa You Better Run, a voz do Zeppelin em início de carreira em 1966. E se vamos continuar em ambiente mais soul e funk, Sly and the Family Stone, I Want to Take You Higher, agora na Floresta Encantada. I'm gonna take A Floresta Encantada na Rádio SBS erra os sons do psicadelismo e do rock progressivo, se bem que nestes últimos minutos andámos pelo psicadelismo, vertente mais soul e funk, com Sly and the Family Stone, I Want to Take You Higher, para o disco Dance to the Music, editado em 1968. É um dos mais importantes álbuns do psicadelismo fundido com o funk e R&B. É também o segundo de Sly and the Family Stone neste registro de 1968. No ano seguinte, Isaac Hayes editava um dos mais importantes discos do género, Hot Buttered Soul. É o segundo álbum de Isaac Hayes, mas realmente o primeiro em que ele se torna uma super estrela, este pianista da Stax Records, que consegue com este álbum de apenas 4 músicas conseguir um feito impressionante, ficar uma super estrela do género. 4 músicas muito longas, uma delas um original de Burt Bacharach, Walk On By, um dos temas mais reconhecíveis por parte de Isaac Hayes, e é essa música que faz hoje a Floresta Encantada um monumento da música psicadélica e da soul. Walk On By, Isaac Hayes, em 1969, no disco Hot Buttered Soul, para ouvir durante os próximos minutos na Floresta Encantada. Até à próxima semana. We'll be right back. walk on by. Make believe that you don't see the tears. So just let me breathe in private, 'cause each time I see you, I just can't help myself. I think about how tight we used to be. I break down and cry. Oh, baby, walk on by. I just can't get over losing you. So if I seem broken in two, please walk on by. Walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. Let me hide the tears and the sadness you gave me. I didn't ask you for it, but you gave me when you said goodbye. Oh, mama, walk on by. Make believe you never see the tears and cry. So do me a favor and walk on by. Please, oh, walk on. Walk on by. A Floresta Encantada, domingo às 22h e quarta-feira a partir das 11 da noite.